não vai fechar a carteira, eu vou fechar. Para fugir pelo medo, estão tentando fazer as coisas. Falei, a luta está saindo daqui de dezembro, a GDR está saindo de 2 de dezembro, mas não sei simplesmente. E quem vai decidir se a reforma vai ser feita ou não? Com os pacientes ou não, vai ser engenheiro. A próxima era a senhora do interior. Os engenheiros que vão escolher são as decisões do hospital. Porque a gente não pode botar em risco. Eu falei que não podem botar em risco os pacientes, mas a saúde mental dos pacientes, vocês podem botar em risco, deixando a gente ser insuficiente. Né? Você está falando que está deixando a gente mais fora de contexto dos outros problemas, das pessoas que precisam de óculos. Né? Eu estou obrigada. Acho que eu não estou de com os olhos lá. Estava eu mais supercessor. Não estou A gente está tentando fazer o que pode fazer, né? É. O que eu tenho para falar é mais ou menos, vou resumir um pouco a reunião de ontem, que é assim, realmente continua dizendo que não vai fechar o carro, certo? Mas existem algumas propostas que estão sendo estudadas. Que não é, não sei se devo falar aqui agora, eu acho que como está sendo discutido, senão pode causar ansiedade nas pessoas, né? Mas assim, por enquanto, não sai daqui, estão vendo essa casa, agora que eles acharam, acharam a casa boa, e caminharam lá para o canto superior. Tá? Mas por enquanto não sai daqui. A doutora Adriana está vindo às segundas-feiras, tá certo? É isso que nós temos nesse momento aqui. Tá? Não, você chegou comigo para que eu atendo com a Cupendal, você mesmo que eu ia falar com a Cupendal, o plano regional não tinha nada decidido. Eles estavam vendo o que ia ser projeto lá. Isso. Como saiu naquela assembleia lá atrás um documento pedindo para que nós continuássemos aqui, ou durante a reforma, se for o caso, ou até esperar sair a nova residência. Então, esse foi um documento que nós encaminhamos para lá. E, além disso, pedindo a reposição dos profissionais, essas coisas. É uma coisa. Por isso... Tem profissionalmente que era o livro de saúde mental. É. Alguém está chateando muita gente, porque é muito difícil, ninguém quer ver. Por isso, aquela sugestão anterior de ir para o Vila Romana e de ir lá para o Canto da Prefeitura está insistente, porque lá não foi adiante, certo? Por isso, a doutora Adriana está vindo aqui, nós continuamos aqui, e aquelas conversas que a gente estava fazendo para essa mudança não aconteceram mais. Então, nós estamos conversando uma outra possibilidade, certo? Sobre a reunião que a gente já tinha passado aqui do Estado, da Lula, do Universo, alguma coisa? Então, foi essa que nós tivemos, semana passada, então, e ontem também.